Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire, AM 820 kHz. A Pesquisa Nacional de Saúde revela que a obesidade atinge mais de um quarto da população adulta brasileira e cresce de modo expressivo em todas as faixas etárias, normalmente associada à má alimentação e à falta de exercícios físicos. A obesidade é uma doença crônica que pode provocar outros problemas de saúde. Em muitos casos, o paciente precisa realizar cirurgia bariátrica. No Saúde é o Tema de hoje, vamos falar sobre obesidade e cirurgia bariátrica. Eu sou Heberto Martins, estudante de comunicação social do Centro Acadêmico do Agreste da UFPE, e estou com você nesta série especial do Saúde ao Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde ao Tema especial Coronavírus sobre obesidade e cirurgia bariátrica, vamos conversar com o chefe do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital das Clínicas e professor do Departamento de Cirurgia da UFPE, Álvaro Ferraz. Seja bem-vindo, Álvaro. Bom dia, Wellington. É um prazer a gente estar aqui nessa manhã conversando sobre obesidade e cirurgia bariátrica. E convidamos para esta conversa a nutricionista, doutora em cirurgia pela UFPE e especialista na área de cirurgia bariátrica, Bruna Nolasco. Muito bem-vinda, Bruna. Obrigada, bom dia. É muito importante falar sobre esse assunto que é tão recorrente. Eu agradeço o convite também. Nós que agradecemos a participação dos dois. Então, vamos começar, né? Porque a obesidade é uma doença que pode... E quem pode ser considerado obeso nesses casos? Bruna, pode começar? A obesidade é uma doença muito geral, né? Então, assim, tem vários níveis de obesidade, né? Então, inicia a obesidade leve até a obesidade grave. Então, ainda que fazer a cirurgia bariátrica, porque eles fazem diversos graus de obesidade mais grave. E isso atrelado às comorbidades e às doenças associadas. Então, assim, a cirurgia chega com uma intervenção bastante eficaz para ajudar esses pacientes a perder peso, né, e assim melhorar a qualidade de vida como um todo. Gostaria de complementar, Álvaro? Eu acho que é importante ficar claro que não é todo caso de obesidade que tem indicação de cirurgia. Quando a gente fala em cirurgia, são aqueles casos mais avançados, os casos mais graves, em que o tratamento clínico, ele não surte mais efeito. Então, o uso de dietas, uso de medicamentos, exercícios, infelizmente, na obesidade severa, o resultado é muito ruim. E aí, esses pacientes têm como opção o tratamento cirúrgico, a cirurgia. Mas isso, como eu disse, e é bom enfatizar, é reservado apenas para os casos de obesidade mais grave, que representa uma parcela considerável da população. Hoje em dia se estima que no Brasil a gente tem algo em torno de 5 milhões e 700 mil pessoas com indicação de cirurgia bariátrica por conta da obesidade severa. E existe uma classificação da obesidade, enfim, como é feita essa classificação, enfim, existe, vamos dizer assim, uma estimativa, uma média de como é feita tudo isso aí, se é pela gravidade da doença, enfim, se é pela idade, como é que é feito esse cálculo, Álvaro? Veja só, a gente usa um parâmetro que ele é muito prático e muito fácil de avaliar, que é através do índice de massa corpórea. Então, o índice de massa corpórea, ele é o resultado do peso dividido pela altura ao quadrado. O valor normal do índice de massa corpórea, ele se situa entre 18 e 25. Quando essa soma fica entre 25 e 30, é classificado como sobrepeso. E acima de 30, começa a obesidade. Então, a gente tem a obesidade leve, de 30 a 35, a obesidade moderada, de 35 a 40, e a obesidade severa, acima de 40, certo? Os pacientes que têm obesidade moderada, acima de 35, com comorbidades, ou seja, diabetes, pressão alta, alguma alteração importante na sua condição física, ele já tem indicação de cirurgia. E quando eles têm obesidade severa, o IMC acima de 40, independente se tem ou não comorbidade, eles também têm indicação de cirurgia. Agora, Bruna, o Álvaro citou a questão do índice de massa corporal, né? O famoso IMC, né? Explica agora para a gente um pouquinho melhor o que seria o IMC, né? E como ele é tão importante para identificar as causas da obesidade, Bruna. Como o doutor Álvaro falou, o IMC, né, é uma equação simples, tá certo? Então, você pega o seu peso e divide pela sua altura ao quadrado e vai dar um índice, né, vai dar um fator. Então, vamos dizer que o seu deu 35 ou 36. Você pegou sua altura, pegou seu peso, dividiu pela altura ao quadrado e deu esse índice. Então, existem as classificações, tá certo? Como o doutor Álvaro falou, que avalia de obesidade leve até obesidade grave, tá? Então, esse índice é super fácil, é super simples, não é invasivo para o paciente. Então, a partir dele, a gente consegue classificar esses níveis de obesidade e enquadrar a indicação do paciente, tá? Então, ele ainda é um fator que avalia a nível mundial, tá? E a gente, que é nutricionista, a gente, juntamente com ele, a gente faz a avaliação de outras medidas do paciente, da parte de composição corporal, mas apenas por esse índice, né, pelo IMC, o paciente já é candidato ou não, já tem indicação ou não de realizar o procedimento bariátrico. E qual caso, né, o paciente, ele deve procurar, né, o especialista quando, né, ele está ali identificando, ele ali identificou que está acima do peso, enfim, qual situação ele pode procurar os especialistas? Bruna? Falando um pouco da nutrição, né, quando o paciente já se encontra em sobrepeso, o paciente já se encontra em obesidade leve, que, como o doutor Álvaro falou, ainda a alimentação do exercício pode ajudar esse paciente, né? Então a gente já consegue trabalhar com ele antes. Mas se esse índice de massa corporal é acima de 35, como ele já tem indicação de fazer o procedimento bariátrico, caso tenha doença, então é muito importante buscar também o profissional médico, tá? E então ele, juntamente com a sua equipe, vai poder explicar um pouco sobre o paciente, sobre a cirurgia e fazer a indicação se realmente houver necessidade. Então, isso tem que ser prévio, esse acompanhamento, principalmente do ponto de vista da nutrição, ele tem que ser prévio para que a gente possa ajudar o paciente a mudança de hábito alimentar, para que depois de realizar o procedimento bariátrico, ele tenha sucesso cirúrgico. Agora, doutor Álvaro, por que a obesidade é um tema que a gente deve debater, enfim, cada vez mais, enfim, nos círculos sociais, e por que ele é um problema de saúde pública? Por que a gente deve debater esse assunto cada vez mais, doutor Álvaro? Olha, a obesidade hoje talvez seja a maior pandemia mundial, certo? O crescimento e a velocidade com que a população mundial está se tornando obesa chega a níveis, assim, assustadores. Para você ter uma ideia, em alguns estados americanos, mais de 50% da população já é de obesos. Isso representa uma quantidade de pacientes, assim, que a gente não tem noção. No Brasil, no último censo do Vigitel, que foi em 2019, 20% da população brasileira já é de obesos. E o mais preocupante, se a gente analisar nossas crianças, nossos adolescentes e crianças que vão de 0 a 5 anos, 7% das nossas crianças de 0 a 5 anos já são obesas. Então, a obesidade, além de todo o problema que ela causa, ela traz consigo inúmeras doenças associadas que colocam em risco a vida do paciente. Então, diabetes, hipertensão, problema articular, problema de respiração, são os mais evidentes. Mas a cada dia, surgem problemas novos relacionados à obesidade. Então, só para você ter uma ideia, a chance de um paciente obeso desenvolver câncer, ele chega a ser quase 20 vezes maior do que um paciente que não é obeso. A chance de um paciente obeso morrer de COVID é quase 10 vezes maior do que um paciente magro. A obesidade mexe com a imunidade, mexe com o psicológico, mexe com a fertilidade, ela influencia quase todo o funcionamento do organismo. E isso traz repercussão e diminui a expectativa de vida do paciente. Então, a obesidade hoje, eu não tenho a menor dúvida em afirmar que é a doença que mais mata no mundo todo. Só que ela mata através das suas comorbidades, através da diabetes, através da hipertensão, da trombose, do problema respiratório, do problema hepático. Então, ele está se tornando, ele já é, hoje, o maior problema de saúde pública em todos os países. Países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. É um problema que precisa ser encarado com muita seriedade, porque, infelizmente, a prevenção que está sendo feita para a obesidade, ela não está surtindo efeito, e a gente vê que a cada ano o crescimento da população nesse nível de status nutricional tem aumentado cada vez mais. Agora eu vou voltar ainda sobre essa pergunta, dessa vez para a doutora Bruna, e perguntar para ela como a pandemia, né, acentuou ainda mais e, vamos dizer assim, trouxe mais problemas, principalmente para aquelas pessoas, né, mais obesas e que, por conseguinte, foram as mais afetadas pelo coronavírus, pela Covid-19. Como é que você, como doutora nutricionista, tem percebido isso ao longo dessa pandemia, Bruna? O fato de as pessoas ficarem isoladas em casa, então, principalmente, tiveram relação com o sedentarismo, né? Então, as academias fecharam, né? Os parques não puderam mais receber as pessoas. Então, esse simples fato de a pessoa não poder se exercitar contribuiu muito, né, para o aumento da obesidade. Então, eu acompanho o paciente antes da pandemia, acompanhei paciente durante a fase da pandemia, e fora essa questão do sedentarismo, as mudanças no hábito alimentar, né, esse comportamento alimentar na pandemia está totalmente relacionado com a compulsão alimentar, né, então as pessoas passaram a ter níveis mais altos de ansiedade, as pessoas não conseguiram buscar outros métodos para aliviar o estresse, para aliviar a tensão, para aliviar o medo, então muitas vezes, na maioria das vezes, descontaram muito na alimentação, né? Então, o que a gente vê agora, né, pessoas, né, que ganharam muito peso nessa fase da pandemia, né, e atrelado a ela a ocorrência de muitas doenças, de níveis absurdos de diabetes, de hipertensão, né? Então, essa fase da pandemia foi bem difícil, principalmente quando a gente leva em consideração os distúrbios psicológicos, né, o comportamento alimentar, a compulsão alimentar. Então, os resultados, né, estamos colhendo agora. Agora tem uma pergunta aqui da nossa produção, a Catarina. Ela está perguntando se os problemas do sobrepeso e obesidade dependem de pessoa para pessoa, né? O uso, por exemplo, da pressão arterial, que varia de pessoa para pessoa, ou se seria a pressão alta ou baixa, doutor Álvaro? Veja só, cada comorbidade dessas, elas também teriam outros fatores associados. Então, vamos pegar esse exemplo da hipertensão. A obesidade é um fator importante na hipertensão. E se a gente analisar todos os pacientes que têm obesidade, cerca de 50% deles vão ter alterações na pressão, vão ter pressão alta. Só que a pressão alta, ela também tem outros componentes associados, senão a gente não teria, por exemplo, gente magra que tenha pressão alta. Tem um fator familiar muito importante, tem um fator de estresse do dia a dia que também interfere, tem alguns outros hábitos, por exemplo, o uso, o fumo está relacionado à hipertensão e outros fatores que não a obesidade. Então, quando se junta tudo isso, é que a gente tem essa noção. A obesidade, ele é fator de risco, não só para pressão alta, mas também para diabetes. 30% dos pacientes obesos são diabéticos. Ele também é um fator predisponente importante para a apneia do sono, problema respiratório, para os problemas ortopédicos. Problema ortopédico no obeso chega a quase 80%. E várias outras alterações que a obesidade pode causar. Por exemplo, no sistema circulatório, tá certo? No sistema hepático, a incidência de esteatose, de gordura no fígado, nos pacientes obesos, também oscila entre 30% e 40%. E como eu disse, fora os outros problemas que a obesidade causa, problemas articulares, problemas de locomoção, problemas autoimunes que também estão relacionados à obesidade, problemas intestinais, gastrite, hérnia hiatal, úlcera, tudo isso tem um componente importante que a obesidade interfere nessa incidência, né? São vários e vários problemas, então é importante o pessoal se ligar e procurar um especialista o quanto antes. Agora, ainda usando um pouquinho o senhor, Álvaro, o doutor, eu gostaria de também te perguntar se você pode explicar por que alguns não conseguem emagrecer. Tem a questão da hereditariedade, como é isso, para família, ou como por que algumas pessoas não conseguem emagrecer, o fator biológico, como é que é feito esse acompanhamento? Olha, deixa eu tentar explicar, porque isso é uma coisa muito complexa. A obesidade por si só não é só a pessoa comer demais que vai ficar obesa, não é isso. Tem muita coisa que influencia na obesidade, tá certo? Então, tem um fator genético que é muito importante, tem o fator ambiental, tá certo? E aí, nesse fator ambiental, entra os nossos hábitos alimentares, o nosso dia a dia de exercício e de gasto energético. Tudo isso, nessa conjuntura, ela influencia no surgimento ou não da obesidade. É muito importante a gente ter em mente que, hoje em dia, é muito difícil a gente ter uma dieta adequada por conta da modificação que o próprio processamento dos alimentos sofreram. Então, hoje em dia, a gente praticamente se alimenta de produtos industrializados, que usam conservantes, que usam uma quantidade de gordura e açúcar muito maior do que usava há 50, 60 anos atrás, e isso torna mais difícil a readequação do nosso dia a dia a uma dieta saudável. Então, a gente tem que ter muita atenção nisso, porque o peso nosso é resultado do que entra no organismo e do que sai. Então, se está entrando mais do que está saindo, a gente está engordando. Entendeu? Então, agora, isso é muito complexo, porque são várias variantes que influenciam nisso. Agora, tem pessoas que realmente conseguem perder peso com uma velocidade mais rápida e outras com mais dificuldade. Mas é como eu disse, todos esses fatores têm um certo grau de influência nesse contexto. Não só no gasto energético, como também no nosso dia a dia, na nossa alimentação. Surgiram nos últimos anos algumas medicações que têm ajudado bastante nesse processo, certo? Mas a gente tem que ter em mente que a obesidade, antes de tudo, ela é uma doença. A obesidade hoje, ela é tratada como um problema comportamental e joga nas costas do paciente uma culpa que nem sempre ele tem. Obesidade é uma doença grave e é muito difícil esse tratamento depois que ela está instalada. Por isso que eu volto àquela minha fala no começo, que é muito mais importante os fatores preventivos, a gente trabalhar antes da formação, antes de que o paciente chegue à obesidade, porque em algumas situações, na hora que a gente vai atuar na obesidade, a gente não consegue mais, e aí termina tendo que esse paciente evoluir para uma cirurgia para poder conseguir essa redução de peso. É, o doutor Álvaro cita a questão dos alimentos ultraprocessados, né? Uma questão que, né, principalmente com essa questão da pandemia alta, dos alimentos, enfim, principalmente da frutas e verduras, tem gerado aí dor de cabeça para a população. Mas daqui a pouco a gente retoma esse assunto. Agora, doutora Bruna, você gostaria de complementar sobre essa colocação do Álvaro? Não, é justamente como ele falou, né? A obesidade é uma doença grave, está relacionada com vários fatores. Não é o simples fato de você comer pouco ou você comer muito que vai ajudar você a emagrecer ou não. Então assim, é o todo, né? Você chegar a uma condição, você conseguir perder peso, não é só ajustar a alimentação, não. Tem que estar junto ao exercício físico, tem que diminuir o estresse, tem que melhorar o sono, né? Então, assim, a obesidade, ela é realmente multifatorial, né? E ela precisa estar organizada em vários fatores para poder o paciente perder peso. E é como ele falou também, tem pacientes que têm mais facilidade de perder peso do que outros, né? Mas isso tudo vai... A cirurgia pode ser, principalmente nos casos de obesidade severa, pode ser um mecanismo muito importante para que o paciente consiga atingir o seu peso ideal e diminua também as doenças que estão atreladas à obesidade. Agora, Álvaro, como é realizado o acompanhamento do paciente antes dele optar pelo tratamento ou a cirurgia? Veja só, como eu falei, a obesidade, ele é um problema multifatorial. Então, desse modo, toda a preparação para a cirurgia deve envolver também toda uma equipe multidisciplinar com o intuito de que o resultado da cirurgia, ele se torne efetivo e duradouro, tá certo? Então, para isso, o paciente precisa passar por uma avaliação não só do nutricionista, do psicólogo, do cirurgião, como também do endocrinologista, do cardiologista, do pneumologista, de toda a equipe que envolve as alterações que a obesidade determina e que pode influenciar não só no ato cirúrgico, como também no acompanhamento pós-operatório. A cirurgia bariátrica, ela é muito efetiva. O resultado cirúrgico dele dá quase 80% de perda de peso efetiva e duradoura no pós-operatório tardio. Mas a gente ainda trabalha com 20% de reengorda e a gente precisa melhorar esses resultados. E para isso, a equipe multidisciplinar tem um fator importantíssimo, não só na preparação, como também no acompanhamento pós-operatório desse paciente. A gente não pode perder de mente que a obesidade é um problema que vai acompanhar esse paciente por muito tempo, pela vida toda. Então, ele tem que estar sempre atento às mudanças que vão acontecer no pós-operatório para manter elas por um bom tempo e para o resto da vida, isso. Agora, Bruna, o doutor Álvaro citou a questão da eficácia da cirurgia bariátrica, né? Pode chegar até 80% dos casos, né? Mas em quais situações, né, a cirurgia bariátrica não é recomendada para os pacientes obesos? É o que a gente estava mencionando no início, né? Principalmente o que a gente avalia o IMC, né? Então, assim, principalmente aqueles casos de obesidade severa, onde o IMC do paciente está acima de 40, o paciente já tem total indicação de realizar o procedimento, tá? Quando o IMC está acima de 35 e o paciente tem associação de comorbidades, né? Por exemplo, o paciente é hipertenso, o paciente é diabético, o paciente tem outras alterações no seu organismo e na sua saúde, indica-se a realização de cirurgia. Eu falando um pouco do ponto de vista nutricional, o que é que a gente avalia nesse paciente para poder também, constatar que o paciente ele se beneficia com a cirurgia. Né, a gente avalia se esse paciente fez outras intervenções, né, anteriores à opção da cirurgia bariátrica. Então, se o paciente já teve algum acompanhamento nutricional, se o paciente já teve acompanhamento com exercício físico, se o paciente já usou alguma medicação para emagrecer, né? Então, se o paciente fez todas essas intervenções e não conseguiu, né, uma perda de peso eficaz, duradoura, eficiente, vamos dizer assim, e ele se enquadra nesse quesito do IMC, então o paciente tem indicação de fazer. Agora, Álvaro, tá, feita a cirurgia bariátrica, enfim, teve o acompanhamento da equipe multidisciplinar. E no pós-operatório, como é que é realizado o procedimento junto ao paciente, Álvaro? Veja só, a cirurgia bariátrica, eu diria que nos últimos anos foi um dos procedimentos cirúrgicos que mais avançou na área da cirurgia. A cirurgia hoje, ela é praticamente realizada através de videolaparoscopia, o que determina uma segurança no procedimento muito maior, uma recuperação do paciente muito mais rápida e uma taxa de complicações e morte muito baixa mesmo. Então, se tornou um procedimento muito seguro. Mas a gente não pode perder de mente que o paciente obeso, ele é um paciente mais grave do que o normal. Então, ele precisa de um preparo adequado para poder chegar no momento da cirurgia da maneira mais segura, mais tranquila possível. Então, a gente não pode subestimar esse procedimento e preparar o paciente da melhor maneira possível. Existem várias técnicas que podem ser feitas. Mas hoje em dia, no Brasil, a gente tem uma regulamentação do Conselho Federal de Medicina que permite que a gente use 6 técnicas cirúrgicas. Só que a grande maioria, eu diria que mais de 98% dos procedimentos, eles se baseiam em 2 procedimentos. Um que a gente chama de bypass gástrico e o outro que é a gastrectomia vertical. Então, esses 2 procedimentos, apesar de diferentes, eles são muito efetivos, eles dão uma perda de peso bastante adequada, algo em torno de 35% a 40% do peso inicial do paciente, e eles determinam alterações metabólicas e hormonais muito importantes para a manutenção dessa perda de peso no pós-operatório. Agora, Bruna, o doutor Álvaro citou a importância do acompanhamento cirúrgico, principalmente para os pacientes, caso de cirurgia bariátrica, mas a importância da equipe multidisciplinar, né, para o acompanhamento desses pacientes, né? Qual a importância deles, né? Como é que é feito esse trabalho com essa equipe, enfim, os profissionais envolvidos, você que é nutricionista, faz parte dessa equipe multidisciplinar, como é que é feito esse trabalho e por quanto tempo leva? Quais são os profissionais envolvidos em todo, né, esse acompanhamento? É muito legal que esse acompanhamento ele se inicie antes, né, da realização da cirurgia, tá? Então, hoje, principalmente, estão atrelados juntos ao cirurgião o profissional nutricionista, tá? O psicólogo. Então, esses 2 profissionais começam a trabalhar antes com o paciente, principalmente para ver a questão do comportamento alimentar, principalmente para ver a questão da alimentação, né, falando um pouco do nutricionista, então, tentando mudar o hábito alimentar do paciente, né, tentando explicar um pouco como é que vai ser depois da cirurgia. Então, a nutrição, ela atua, é super importante que o paciente comece o tratamento antes do procedimento bariátrico, tá? E fora esses 2 profissionais, abriu muito leque na questão dessa equipe multidisciplinar. Então, hoje em dia, já tem outros profissionais, por exemplo, entra o fonoaudiólogo que atua na questão de mastigação do paciente, tá? Entra também a questão do fisioterapeuta, entra o educador físico. Então, assim, é um leque muito grande de profissionais que atuam junto com esse paciente para que o procedimento cirúrgico ele seja eficaz e principalmente a longo prazo. Tá? Então, esses profissionais trabalhando junto, juntamente com o paciente, né, juntamente com a família do paciente, tem a probabilidade de a cirurgia ter muito mais sucesso. Agora, doutor Álvaro, voltando à questão de novo da cirurgia bariátrica, Você citou que são vários casos aí que determinam o fator de sucesso, né, para que o paciente consiga ali manter a rotina de perca de peso. Mas existem vários casos onde as pessoas, elas até conseguem manter o seu peso ideal, né, mas em outros casos várias pessoas já relataram que não conseguem baixar o peso. Quais, né, os fatores, quais são os principais fatores que determinam isso? Vamos dizer assim, aquele paciente que não consegue manter aquela rotina determinada pelos especialistas, a questão ali biológica, enfim, genética, como é que é isso? Por que que alguns pacientes não conseguem perder o peso, manter ali o acompanhamento, o ritmo ali ideal de perca de peso? Eu vou te dizer o principal motivo da reengorda ou da perda insuficiente de peso. É a falta de acompanhamento pós-operatório da equipe multidisciplinar. Para você ter uma ideia, a nossa estatística, que a gente publicou há pouco tempo lá no Hospital das Clínicas, mostra que depois do segundo ano de cirurgia, 70% dos pacientes não voltam mais, nem para o cirurgião, nem para o nutricionista, nem para o psicólogo. 70% abandonam o acompanhamento. Então, na medida que ele abandona o acompanhamento, a gente perde o controle. A tendência do paciente, depois da cirurgia, é ele retornar aos hábitos que ele tinha antes da cirurgia. E se ele não tem essa vigilância, esse cuidado nutricional, cuidado psicológico, e até mesmo cuidado com o cirurgião e com o endocrinologista, há uma tendência dele voltar a engordar. Só que a cirurgia é tão eficiente que nem sempre isso acontece. Então, 70% não volta, mas só 20% volta a engordar. Entendeu? E é isso que a gente precisa enfatizar aos pacientes que vão ser operados. Você está fazendo uma cirurgia para mudar um hábito, para mudar um estilo de vida que você trouxe a vida toda. Então, isso não é fácil. Isso precisa de tempo e precisa de ajuda de profissionais, e a gente está aqui para isso. Mas o paciente tem que entender essa missão e tem que voltar e tem que fazer o acompanhamento adequado. Para você ter uma ideia, dos pacientes que voltam para acompanhamento multidisciplinar no pós-operatório, 90% atingem a perda de peso de maneira duradoura, entendeu? Então, a reengorda e a perda insuficiente, ela tem uma forte relação com a falta de acompanhamento no pós-operatório. Uma taxa pequena, o senhor falou, mas dessa taxa pequena de pacientes que reengordam mesmo sem esse acompanhamento, quem são, na verdade, esses pacientes e por que que, né, enfim, eles não conseguem manter esse ritmo? Quem são, no caso, esse público? Olha, veja só, a cirurgia, ela basicamente, ela atua de duas formas. Uma, diminuindo a capacidade do estômago. Então, você não consegue comer muito porque o estômago vai estar diminuído. E a outra forma é que nessa cirurgia a gente consegue alterar a produção de alguns hormônios que pedem comida para a cabeça, que faz com que a comida passe mais rápido pelo intestino. Então, algumas alterações, por exemplo, na produção de insulina. Então, a cirurgia ela é efetiva porque diminui a capacidade e altera essa parte hormonal. Mas se o paciente quiser, ele consegue enganar a cirurgia. Então, se ele passa a se alimentar de alimentos mais liquidificados, de alimentos mais ricos em açúcares e gorduras, ele consegue comer uma quantidade grande de alimentos. E isso pode fazer a pessoa voltar a engordar. Então, é todo esse cuidado que a gente precisa alertar os pacientes, porque isso influencia no resultado final. E assim, quando eu falei que o resultado da cirurgia é muito bom, que a gente tem 80% de sucesso, eu sou muito incomodado com esses 20% que eu não consigo. Então, eu não quero ter 20%, eu quero ter 100% de sucesso. E a gente precisa trabalhar exatamente para melhorar esses 20% que estão fugindo da curva de perda de peso, tanto inicial como no, no pós-operatório tardio. Exatamente, por isso devemos incentivar cada vez mais, né, a ciência, né, enfim, a divulgação de pesquisas, né, porque isso é importante até mesmo para situações como essa, né. Hoje o Saúde é o Tema Especial Coronavírus fala sobre obesidade e cirurgia bariátrica. Recebemos o chefe do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital das Clínicas e professor do Departamento de Cirurgia da UFPE, Álvaro Ferraz. E também contamos com a participação da nutricionista doutora em cirurgia pela UFPE e especialista na área de cirurgia bariátrica, a Bruna Nolasco. Por conta das recomendações de distanciamento físico, o programa acontece de maneira remota. Bom, vamos agora tratar sobre um assunto que gera muita dor de cabeça, principalmente para a população nesses tempos de pandemia, que é a questão dos alimentos ultraprocessados, né? Um estudo divulgado pela Unicef aponta que mais de 80% das famílias entrevistadas relataram o consumo de alimentos ultraprocessados, sobretudo em crianças. Aí eu pergunto para os especialistas, como os alimentos industrializados são prejudiciais à saúde humana, Bruna? Falando sobre um pouco, né, sobre esses alimentos ultraprocessados, principalmente iniciando na infância, vai ser prejudicial pelo conteúdo do alimento. Então, a maioria dos alimentos ultraprocessados tem uma concentração excessiva de açúcar, uma concentração excessiva de sódio, uma concentração excessiva de gordura, e isso tudo vai interferir na formação dos hábitos alimentares. Então, a gente fala que na infância, tá? Então, de 0 a 3 anos é onde está sendo formado os hábitos alimentares da criança. Então, já tem recomendação do Ministério da Saúde para evitar esse consumo. As recomendações também do Ministério da Saúde é que até um ano a criança não ingira nada que tenha sal, nada que tenha sódio, até 2 anos nada que tenha açúcar, mas a maioria das famílias, principalmente as famílias que não têm acesso à informação, utilizam destes alimentos pela questão de praticidade. Então, não falo nem, eu até falei errado, não é falta de informação. Muita gente tem informação e ainda continua oferecendo esses alimentos para as suas crianças pela questão de praticidade. Então, é muito mais fácil organizar um suquinho pronto ou uma bebida fermentada e colocar na lancheira da criança para ela levar, do que você preparar uma fruta, do que você vai ter que higienizar essa fruta, vai ter que ter a questão de conservação. Então, isso tudo influencia, principalmente a questão de praticidade, tá? Mas o que isso vai levar a longo prazo, né? O que essa formação desses hábitos até 3 anos vai levar para o futuro? Então, por isso que a obesidade está tão grande, os valores, a prevalência é tão alta, porque inicia-se, como até o doutor Álvaro mencionou, nessa fase infantil, né? Na fase da primeira infância, tá? Agora, doutor Álvaro, o Ministério da Saúde apontou que até o ano passado, 2021, pouco mais de 6 milhões de crianças estavam acima do peso aqui no Brasil. Aí eu pergunto para você, como a obesidade em crianças pode trazer consequências preocupantes ao longo da vida? Olha, a obesidade infantil é um problema mundial, certo? E aí eu sempre lembro também aquela... e aí vem desde do aleitamento materno, sabe? A gente não é comum a gente ver famílias que olham e dizem assim, esse leite é muito ralo, vamos engrossar ele um pouquinho. E aí bota um amido de milho, começa a botar um açúcar, começa a botar substâncias para enriquecer aquela alimentação do bebê. E já a partir daí começa o problema da obesidade, introduzindo alimentos com açúcar e gordura muito cedo na vida do bebê. E isso faz com que ele, ao longo da sua vida, não queira mais deixar esse hábito que é muito prazeroso, tá certo? A obesidade, ela tem uma relação muito grande com o surgimento de doenças e com o tempo de doença. Então, se o paciente é obeso desde a infância, ao longo da sua vida, ele vai apresentar essas comorbidades muito mais cedo. É diferente de uma pessoa, por exemplo, que se torna obesa depois dos 40 anos. Continua sendo um problema grave, mas é muito menos grave do que um paciente que se tornou obeso aos 10 anos de idade. Ele vai ter uma expectativa de vida muito menor e ele vai ter um problema com comorbidades muito mais grave, porque essa comorbidade vai durar muito mais tempo com ele. Fora o problema de qualidade de vida. Então, o paciente que é obeso desde a infância, logo, logo, na sua juventude, ele já vai ter problema articular de joelho, de coluna, ele não vai conseguir mais fazer esporte, ele vai ficar recluso porque fica intimidado por conta da gordofobia, que hoje é um problema muito mais sério e muito pouco falado, tá certo? Hoje a gente fala de todas as... os problemas e dos... como é que se diz? Dos problemas que se tem na sociedade, mas a gordofobia tem se tornado um problema muito sério e precisa ser enfrentado. Isso causa problemas psicológicos muito graves e, às vezes, irreversíveis nessa população. Então, quanto mais cedo ele se torna obeso, mais ele vai enfrentar esses problemas no seu dia a dia. São vários problemas, né, que aquela criança acaba sofrendo, não só a questão da obesidade, mas também psicológicos e que a sociedade deve enfrentar, né? E, Bruna, como os pais, então, podem, não só os pais, mas a escola mesmo, podem estimular as crianças para o consumo de alimentos saudáveis? Como é que isso pode ser feito? Eu acho que a questão do hábito alimentar começa principalmente na família, né? Então, o primeiro ponto é se os pais se alimentam bem, se os pais conseguem comprar alimento saudável para casa, a criança acaba seguindo, né, essas orientações. Então, começando na questão da amamentação, começando esse período até 3 anos, como eu já tinha mencionado, é o período que a criança vai tendo aprendizado, né? Então, é onde ele vai desenvolvendo os hábitos alimentares. Passou esses 3 anos, se ele se alimenta adequadamente, se ele se alimenta, tem uma alimentação de qualidade, isso vai levar para a vida futura, né? Então, hoje em dia, falando um pouco das escolas, tem escolas já que tem esse trabalho, já tem nutricionistas na escola para promover lanches mais saudáveis, tá? Então, isso já acontece. Né? Então, eu acredito que a educação alimentar começa em casa, tá? E isso pode sim estar acordado com a escola para que o paciente ele tenha uma alimentação melhor, como a gente faz, descasque mais, desembale menos, né? E isso vai, começando na infância, vai repercutir na vida adulta, muito. Existe até um programa do governo federal, né, que estimula... enfim, o consumo de frutas, hortaliças feitas por famílias agricultoras, né? Então, é importante, acho que, até mesmo para nós mesmo, não só os veículos de comunicação, né, mas também a própria medicina, enfim, ver como é que está esse acompanhamento, né, e ver o que vem dando certo e o que não, né? Agora, ainda sobre essa questão do consumo de frutas e hortaliças, Bruna e Dr. Álvaro, o levantamento feito pelo Ministério da Saúde aponta que apenas 1 em cada 3 adultos, sobretudo as mulheres, consomem frutas e hortaliças. Aí eu pergunto como a falta desses alimentos no dia a dia é prejudicial à saúde humana. Pode ser Bruna, então, nessa vez. Isso, então, principalmente, né, isso leva para o futuro, porque não foi trabalhado na infância, né, e a questão do baixo consumo dessas frutas, dessas verduras, né, de hortaliças de uma maneira geral, vai implicar no controle de várias patologias, de várias doenças. Então, o baixo consumo, né, por ser excelentes fontes de minerais, excelentes fontes de vitaminas, excelentes fontes de fibra, né, pode acometer questão de saciedade, intestino, né, descontrole na questão das taxas do diabetes, né? Então, esse consumo de frutas e verduras ajuda muito no controle de várias doenças, tá? Principalmente na questão de saciedade também, que vai ajudar na perda de peso do paciente. Como é que podemos promover políticas públicas de promoção, né, para uma alimentação saudável e acessível sobretudo aquelas famílias, né, com menor poder aquisitivo, né, que, enfim, acabam tendo que recorrer a esses alimentos ultraprocessados, enfim, com essa questão da alta dos preços, enfim, como é que essas famílias elas podem fazer para ter um consumo de alimento, de um hábito de vida mais saudável? Veja só, saiu agora, mês passado, uma publicação que avaliou 23 países do que aconteceu do ponto de vista nutricional durante a pandemia. O Brasil foi o país que a população mais engordou durante a pandemia, certo? A alimentação saudável hoje, como eu te disse, é muito difícil, não só por questões práticas, como questões também culturais. A gente nasceu já, a gente é uma geração que já nasceu comendo errado. Então, para tentar corrigir isso, precisa de muito esforço, não só da parte governamental, mas principalmente na área familiar. Então, dá mais trabalho, nem sempre são tão prazerosos os alimentos como os industrializados, mas a gente tem que olhar que a obesidade hoje é a doença que mais mata, e se a gente não modificar esse hábito logo agora, a gente vai ter problemas, e já está tendo problemas sérios, de até mesmo de se manter a vida, a expectativa de vida e de qualidade de vida no futuro. Então, é fundamental, e como o Bruna disse, isso tem que partir inicialmente da família. A gente não pode jogar para os governos e para as políticas sociais uma atribuição que tem que começar dentro de casa. Bruna, alimento cada vez mais caro, o que fazer, né, nessa situação, né, com alta valorização do dólar, agora com a guerra na Ucrânia, o que fazer para ter uma alimentação, pelo menos um pouco mais saudável, né, já que o doutor Álvaro disse que é uma questão cultural, né, o que fazer, doutor? Eu concordo nessa questão dos alimentos estarem mais caros, mas eu acho que, assim, você consegue ainda fazer escolhas inteligentes, que a gente diz assim, você consegue, dentro o seu poder aquisitivo, você se alimentar bem, né? Então, às vezes, é mais a questão de ser mais prático do que necessariamente você buscar um alimento mais saudável. Uma das coisas que você pode levar em consideração é a sazonalidade. Então, não necessariamente eu vou ter que comer aquela fruta X se eu tenho mais barato e numa condição melhor essas frutas Y. Então, isso é uma coisa. É uma outra coisa. Eu sei que a carne está muito cara, mas o frango está mais barato. Então, isso, levando do ponto da questão da nutrição mesmo, da composição nutricional, eles são equivalentes. Então, isso eu posso, sim, conseguir ferro do frango, eu posso sim conseguir proteína desse alimento. Então, essas escolhas inteligentes, eu tenho muito essa visão, né? Às vezes o paciente chega para você e diz, olha, você, por favor, não me passe esse alimento, porque às vezes eu vou para um nutricionista, passa coisas muito ruins para eu seguir, muito difícil, de um custo muito alto. Não é assim que a nutrição deve atuar, né? Então, ela deve dar condições para o paciente fazer escolhas melhores que promovam saúde, mas não necessariamente isso está ligado a ser mais caro ou não. Tem que ser mais fácil, tem que ser mais simples para que ele possa escolher, né? Para que ele possa adquirir esse alimento, evitando os industrializados, assim, porque também tem industrializado que é bem caro. Ótimas dicas, né? A gente está caminhando para o final do programa e antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada um dos nossos especialistas fazerem uma breve consideração. Começo com o chefe do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital das Clínicas e professor do Departamento de Cirurgia da UFPE, Álvaro Ferraz. E aproveito também para perguntar ao doutor Álvaro como as pessoas podem ter acesso ao Serviço de Cirurgia Bariátrica no Hospital das Clínicas aí do Recife. Álvaro. Olha, veja só, o Hospital das Clínicas é um hospital de referência, é um hospital terciário, que ele recebe pacientes através de encaminhamentos, quer através de prefeituras, quer através de UPAs, quer através de postos de saúde. Então, o paciente precisa inicialmente ser encaminhado para lá, e a gente tem um ambulatório de cirurgia bariátrica lá ativo, foi um dos primeiros a surgir no Brasil, desde 1997 que a gente faz esse tipo de cirurgia, é um ambulatório bastante ativo, a gente opera bastante pacientes, todos eles operados por via laparoscópica. Há mais de 10 anos que a gente não abre a barriga do paciente para fazer esse tipo de cirurgia, mesmo no SUS, mas a gente enfrenta todas as dificuldades que os hospitais públicos enfrentam, de falta de verba. A gente pode fazer muito mais, a gente poderia estar operando muito mais pacientes, mas infelizmente, por vários fatores, a gente não consegue dar essa demanda. A gente todo dia briga para tentar aumentar essa capacidade, para aumentar o número de cirurgias realizadas, para aumentar o número de pacientes acompanhados, e aos poucos eu sou muito otimista. Eu acho que a gente está avançando e está conseguindo, não na velocidade que a gente gostaria, mas de prestar um serviço bastante satisfatório nessa população que é muito carente e muito sofrida. Obrigado, Álvaro. Agradecemos demais a sua participação e passo a palavra agora para a nutricionista doutora em cirurgia pela UFPE e especialista na área de cirurgia bariátrica, a Bruna Nolasco. Muito obrigado pela sua participação, Bruna. Eu queria agradecer também, né, demais ao convite. É sempre muito importante estar falando da obesidade, da cirurgia bariátrica, é um tema bastante atual, né, um tema bastante relevante, então eu gostaria de agradecer muito a presença, né, e o convite. Muito obrigado aos especialistas, a você também, ouvinte aqui da Rádio Paulo Freire, e lembrar você que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 5 anos. Se você ainda não se vacinou, corre logo. Mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Não esqueça de tomar a dose de reforço. O Saúde é o Tema de hoje fica por aqui. Lembrando que esta edição fica disponível lá no nosso site, radiopaulofreire.ufpe.br, e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes da UFPE. Eu, Heberto Martins, de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste, Luana Simões e William Araújo, de Jornalismo, sob orientação das professoras Ana Veloso e Paula Reis. Nas redes sociais, a estudante Sinara Maíra, de Jornalismo, sob orientação da professora Cecília Almeida, coordenação de transmissão e streaming Catarina Apolônio, edição de podcast Felipe Novaes. Não só agradecer aos ouvintes da Rádio Paulo Freire, mas também da Rádio Universitária AM/FM. Obrigado, pessoal. Até o próximo Saúde é o Tema. Tchau! Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.